Realmente, nós no agrupamento de escolas temos um conjunto de escolas fechadas, nomeadamente aqui a Escola Sede, a Escola da Ponte, que não chegou a abrir, e temos parcialmente a funcionar a Escola da Cordinha em Lagaço. O que é que quer dizer parcialmente? Quer dizer que a partir das 11h30, meio-dia, irão ser acionados os transportes dessas duas escolas para poderem deslocarmos os alunos para as suas terras. Temos também alguns jardins de infância encerrados. Portanto, é uma situação muito está muito difícil. Portanto, aqui na escola sede tivemos que encerrar logo a partir das 9h15, porque não tínhamos condições para o seu funcionamento. Porque fizeram greve boa parte dos funcionários, ou seja, o pessoal não docente, portanto não estava logo assegurado o funcionamento pela manhã, e depois também a parte de funcionamento da cantina. Exatamente, portanto há a greve do pessoal não docente e logo de manhã, porque temos logo a partir das 8h15 funcionários a entrar, não foram asseguradas as condições mínimas de abertura dos pavilhões e de segurança da própria escola. Depois também temos o serviços de refeitório, que são assegurados por uma empresa, e que também não vem nenhuma funcionária nos quatro refeitórios que temos. Portanto, não temos condições para assegurar as refeições dos nossos alunos. De alguma forma, a direção do agrupamento já calculou, ou já tinha calculado esta situação, e a esta altura os alunos já estão a ser encaminhados para as suas casas. Exatamente, houve aqui um trabalho preparatório muito intenso. Como sabem, a greve não se avisa, há um pré-aviso, mas, portanto, os funcionários não vão comunicar que vão fazer greve. Nós antecipadamente previmos a situação, informando os encarregados de educação dessa situação e articulando com a Câmara Municipal para disponibilizar os serviços de transportes de imediato. E, portanto, foi tudo devidamente calculado, assegurado, e as situações serão regularizadas aqui o serviço de transporte na ponte, das três entradas não, já foi tudo devidamente assegurado, os alunos foram reencaminhados logo para casa. Aqui, até às 11h30, meio-dia, julgo que estará toda a situação perfeitamente resolvida. Na escola de Lagares e da Cordinha, até à 1h, as situações também estarão completamente solucionadas. Pois, compreendes esta greve? Ai, claro que sim, é perfeitamente legítima. As greves são sempre um direito que assiste a qualquer trabalhador. E nós temos vindo a perceber, cada vez mais no agrupamento, das dificuldades a ingerir, porque há falta de funcionários. Já começamos a sentir essa falta de funcionários, dos assistentes operacionais. E os assistentes operacionais são fundamentais para o bom funcionamento de um agrupamento, de uma escola. Tivemos algumas aposentações e temos assistentes operacionais que estão com estado médico de longa duração, o que dificulta muito em muito a gestão. Ou seja, nós temos vindo a perceber, com notícias da comunicação social por esse país fora, que há um conjunto de escolas com estas dificuldades. E nós aqui também não fugimos à exceção. Estamos a sentir dificuldades, temos apelado para que sejam repostos todos os funcionários que são aposentados, mas até agora ainda não tivemos condições. Como sabe, eu não posso, por minha iniciativa, contratar nenhum funcionário, tem que vir uma autorização do Ministério da Educação para eu abrir o procedimento concursal, mas é uma situação que nos transtorna muito, já estamos a ter muitas dificuldades e vejo o futuro com essas dificuldades. Como que... Quantos funcionários conta o agrupamento escolar? O agrupamento tem cerca de 70, 80 funcionários distribuídos por todas as escolas. O rácio está a diminuir, o rácio que é a relação funcionário, o número de alunos está cada vez a diminuir, porque há essa situação, funcionários que estão aposentados, não são repostos, e depois também muitos funcionários que estão de estado de longa duração, o que nos causa muitos problemas. Portanto, é um problema. Quantos mais funcionários, ou que número é que precisaria? Mais entre 6 a 10 funcionários, já poderíamos... Na casa dos 80, era isso? Sim, sim. Poderíamos equilibrar todas estas situações. Depois também há a questão da cantina, dos funcionários de uma empresa privada, que assegura os quatro refeitórios, que também não cumprem o que está estipulado no caderno de encargos relativamente às horas, e, portanto, há uma insatisfação generalizada por parte destes trabalhadores, e legitimamente fazem a greve. Naturalmente, nós já temos vindo a sinalizar esses incumprimentos junto da DGEST, que é, temos uma plataforma no qual vamos colocando todos esses incumprimentos no que o número de horas tem a ver com o número de horas, número de refeições servidas não está a ser cumprido, mas até agora ainda não temos tido resposta por parte tanto da empresa, e portanto é uma situação que faz estes constrangimentos e que leva naturalmente os funcionários a fazer as greves.